Alô, meu irmão, minha irmã, parceiros da obra missionária. Aqui quem vos fala é o pastor William José Gomes da Sim Brasil e vamos começar mais um podcast. Hoje o nosso podcast vai ter um assunto fantástico, um assunto muito legal, de muito interesse de todos os irmãos, todos os envolvidos na obra missionária. O assunto hoje é Aliança Estratégica Missionária. Para falar conosco aqui sobre esse assunto, nós temos hoje um grupo de irmãos e irmãs que representam as alianças estratégicas do Comiban. Nós estamos aqui, à minha frente tem o nosso irmão Paulo Feniman, que é aqui da MIAF, Missão para o Interior da África, que trouxe para nós aqui hoje algumas pessoas legais aqui, alguns irmãos bem legais. Primeiro, eu quero apresentar o José de Deus, José de Deus, que representa aqui a Missão Wycliffe. Também com a gente aqui, o nosso irmão Rubem Rica, que representa a missão Puente para as Naciones, a Ponte para as Nações, né? Que é na Argentina. Ah, e também a nossa irmã Gladys Ospina, que é da Colômbia, e veio aqui conosco também falar então sobre Aliança Estratégica Missionária. Eu quero passar a palavra agora ao Paulo Feniman, que vai apresentar um pouco melhor nossos convidados e conduzir aí o nosso bate-papo. Paulo, é com você. Bom, esse é um grupo que já tem trabalhado há algum tempo juntos, e se fôssemos resumir muito resumidamente, diríamos que é um grupo que tem o sonho de ver a igreja trabalhando junto. Então, temos desenvolvido treinamentos e projetos na área de alianças estratégicas, colocando gente que tem o mesmo sonho, tem a mesma visão, tem a mesma direção para alcançar um povo não alcançado. E o que fazemos, na verdade, é dar as condições para que essas alianças, esse trabalho junto aconteça. Cada um aqui tem um trabalho diferente, um ministério diferente, e tem gastado parte do seu tempo para que isso aconteça. Eu queria que o José de Deus falasse um pouquinho sobre como começou esse ministério ou esse projeto de alianças e o que tem sido feito ao longo desses últimos anos. Bueno, saludos a todos, hermanos que nos escuchan. El sueño de este programa de alianzas estratégicas surge de observar dentro de la iglesia iberoamericana un real compromiso con las misiones, o sea, con el cumplimiento de la gran comisión de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Como latinoamericanos, nosotros reconocemos que nuestro emprendimiento misionero no va a estar basado en grandes instituciones con muchos recursos y con muchas cosas, y que por lo mismo, para poder ser efectivos en llevar el Evangelio, tenemos que trabajar juntos. Es casi lógico entender eso. Sin embargo, el querer trabajar juntos y el poder hacerlo de una manera bíblica y efectiva son dos cosas muy distintas. Entonces, Alianzas Estratégicas busca estar en esa brecha, proveyendo herramientas, principios bíblicos y conocimiento muy práctico de cómo trabajar juntos, cómo formar alianzas estratégicas del reino que sean efectivas, que reflejen el corazón de Dios, pero también que puedan ayudar a las iglesias, a las organizaciones a resolver conflictos, a trabajar en equipo, a invitar a otros, hacer alianzas transculturales de una parte del mundo a otra. Entonces, en estos años hemos podido desarrollar una serie de materiales, de capacitaciones y de otras herramientas que la iglesia está usando para trabajar juntos. Rubén, ¿cuáles son los que usted diría que son los mayores desafíos para se trabalhar em alianças? E se você poderia contar para a gente, por exemplo, um caso que tem funcionado, uma situação que já está trabalhando com alianças e tem dado muito fruto? Como bem disse José, o mais grande desafio é levar a igreja a trabalhar em unidade. E a prática de esto a vezes é difícil, mas não impossível. Realmente es un trabajo de desafíos, un trabajo en el cual nos enfocamos en las personas y en las relaciones. Y cuando me decías de contar un caso, Mira, yo pertenezco a una iglesia evangélica bautista y tenemos una alianza de cooperación con una iglesia pentecostal y trabajamos muy bien enfocados a un país de Asia. Es posible, es posible. No solo es posible a nivel de los pastores, sino que hemos visto el trabajo en unidad a través del liderazgo de las dos congregaciones. Y lo interesante es que a este grupo, que es un grupo pentecostal y otro grupo bautista, se está sumando otro grupo a colaborar de Hermanos Libres, que es una denominación en Argentina muy diferente a los bautistas y a los hermanos pentecostales. Y estamos viendo el proceso de Dios en unir a su pueblo con un fin específico, los no alcanzados. Y en ese proceso de formación de alianzas, a lo largo de estos años, ¿cuáles son las mayores dificultades que las personas encuentran? Tal vez la mayor dificultad es derribar el paradigma de que no podemos trabajar juntos. Por años la iglesia se ha enfocado solamente en lo que nos divide, cuestiones teológicas, cuestiones de praxis. Por años nos hemos mirado lo que nos separa y no hemos enfocado en que nos une. Y nos une una misión, nos une un llamado, un clamor del corazón de Dios, que son las naciones de la tierra. Si podemos enfocarnos ahí, en lo que nos une, podemos avanzar muchísimo y acortar los tiempos, porque realmente los tiempos no son buenos, son tiempos difíciles, ¿no? Podemos acortar los tiempos. Gladys, ¿y cómo ese grupo trabaja? Quer dizer, ¿qué el grupo ofrece? ¿Qué tipo de treinamento? ¿Qué tipo de orientación para personas que están nos escuchando, que quieren desenvolver un proceso de alianza? ¿Cómo ese grupo de Comiban tem ayudado a iglesia en América Latina? Bueno, a través de la capacitación, a través de poderse entender juntos, comprender que hay diferencias, pero en medio de esas diferencias se puede trabajar con un fin común, que podemos tener mucho para dar, pero también mucho para recibir, y que juntos se puede presentar el amor de Dios, se puede presentar lo que Dios estableció para su pueblo, para la tierra. Quiero comentar un poco en respuesta a tu pregunta por algunas cosas que ellos dijeron. Lo que hemos encontrado, Pablo, es que dentro de la iglesia y del movimiento de misiones en toda América Latina, incluyendo Brasil, nosotros hemos adoptado, digamos, la mentalidad del mundo de los negocios. Entonces, yo trabajo solo, pero si necesito a alguien, entonces formo alianzas. Okay. Es como un contrato. Tú tienes algo que yo necesito y no tengo, y yo tengo algo para ti, y juntos, cuando terminamos, nos vamos. Entonces, lo que nosotros hacemos desde este programa, empezamos en una reflexión bíblica. Porque la realidad es que las alianzas del reino no se basan en una consideración práctica o pragmática solamente. Sí tenemos un objetivo común, pero realmente lo que queremos enseñar a la iglesia, enseñar a los líderes de misiones, es que el plan de Dios, el único modelo que Dios nos da, es de trabajar en unidad. No porque es más fácil, o más práctico, o porque yo necesito a los demás, sino porque refleja el corazón de Dios para la unidad. Nosotros llevamos o queremos llevar un evangelio de reconciliación a las naciones, pero tenemos que vivirlo. Y lo que encontramos es, cuando hablamos de esto, muchas veces las iglesias y los líderes nos dicen, nosotros no necesitamos, o nosotros estamos trabajando muy bien. Pero cuando empiezas a caminar con ellos, a analizar, te das cuenta que hay mucha división, mucha competencia entre los diferentes ministerios. Entonces, ahí es donde el proceso de alianzas no solo nos ayuda a ser más efectivos en alcanzar a las naciones, sino que también lleva un proceso de reconciliación y de unidad dentro de la iglesia que está enviando a los misioneros. Legal, legal, muito bom. Interessante ouvir que as igrejas têm trabalhado juntas aí, por aí, não é? Que é possível você se unir em prol da evangelização mundial. Se alguém, alguma igreja aí que está ouvindo a gente no nosso podcast, se ele quiser entrar em contato com o Comiban para poder saber mais informações, como ter treinamento, como é que eles fazem? Bom, aqui no Brasil a gente está preparando já para o próximo ano uma consulta e um treinamento, né? A gente vai logo em breve colocar as informações, mas se alguém quiser alguma informação ou um pouco mais, pode entrar em contato comigo aqui no Brasil pelo e-mail diretor@miaf.org.br ou até mesmo pelo telefone 43-3357-1200. Se você não é do Brasil e quer entrar em contato com a coordenação internacional, a Gladys vai te passar aí o endereço de correio, de e-mail que você pode entrar em contato. Qual é, Gladys? alianças@comivan.org. Então, alianças, mas com Z, tá? Em espanhol. Então, alianças@comiban.org. Você pode entrar em contato com a gente. É um prazer para a gente poder ajudar não só a igreja brasileira, mas também a igreja em toda a América Latina que quer trabalhar junto. Há muitos projetos, há muito que se fazer e há muita necessidade. Como Jesus disse, os campos estão brancos para feijão. Exatamente. Né? Então, pessoal, você que está ouvindo aí o nosso podcast, nós estamos com um grupo que representa aqui a Aliança Estratégica do Comiban Internacional. Estivemos falando aqui com o Paulo Feniman, o José de Deus, Rubem Rica e Gladys Ospina. Eu queria agora que cada um deles desse aí o seu tchau, aí, o seu parecer final, para podermos encerrar nosso podcast. Galera, um abraço para vocês, bom participar. E eu esqueci de dizer, William, a maior evidência que é possível fazer aliança está aqui, ó, um argentino e um brasileiro juntos. É verdade, nós não comentamos isso, né? Nós, como é que é? O José? Costa Riquenho. Rubem Rica é argentino. Gladys? Colombiana. E Paulo e eu, brasileiros. Somos maioria. Brasil! José? Gracias por esta oportunidad y de verdad nuestro deseo, nuestra visión es ver a la iglesia trabajando juntos. Queremos servir al Señor, pero creo que una visión que nos une a nosotros es lo que vemos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Personas de toda nación, de toda tribu y de toda lengua, desde el trono del Rey. Amén. Rubén Rica. El deseo del corazón de Dios es que seamos uno. Que seamos uno. Ese es el clamor, la oración de Jesús. Y la respuesta a esa oración está en las manos y en la decisión de la iglesia de trabajar en unidad para ser uno y para que el mundo crea. Amén. Gladys. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y estamos para servirles. Amén. Você acabou de ouvir agora o nosso podcast da Sim Brasil. No nosso website também você pode acessar www.simbrasil.org.br. Tem a nossa rádio, você pode baixar esse e outros podcasts. E assim que tiver a oportunidade, a gente se encontra de novo. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.